senhores, aqui é o Barão para mais uma edição do Jornal da Real. Ainda se lembrando que este programa é protótipo e nós vamos fazer mais alguns testes aí, mas acho que esse mês mesmo já lança oficialmente aí pro pessoal. Só queria deixar um recado aí pra rapaziada para divulgar aí o jornal, seja no Facebook, no Twitter, comentários de sites e blogs de notícias, tanto faz, mas o importante é divulgar. Praticamente interessante se quiserem divulgar aí em perfis reais ou sei lá, fazer uma divulgação em meio fantasma, é postar o link do podcast falando, poxa, isso aqui é meio exagerado e tal, mas até que os caras falam uma coisa engraçada, até interessante de ouvir. Aí a manginada morde a isca, vai escutar, bom, uns 90% vão achar uma merda, vão ficar me chamando, foda-se, pode xingar à vontade, mas tô nem aí. Mas quem sabe aqueles 10% de manginas começam a perceber a verdade depois de escutar o Jornal da Real, não é? Fica o recado, divulguem se possível. Só uma coisa que eu queria comentar antes de começar as notícias. Que o pessoal lá dos grupos do Facebook da Real estão dando ali uma xeretada nos grupos das marchas das vadias do Brasil, né? Tá lá no Facebook. Puta merda, tá saindo cada coisa bizarra daquilo. A que mais me impressionou foi um cartaz que elas fizeram de uma mulher assim com a bunda levantada e porra, meu, tipo, no lugar do, assim com a calcinha riada, né? E no lugar do cu tinha acho que um símbolo Illuminati, sei lá, aquele olhão Illuminati e com uma frase de ordem lá. Mas porra, essa imagem é a coisa mais bizarra que eu já vi. Imagina, tu vai lá comer a mina, né, daquela pentada violenta. Aí tu, a mina ria a calcinha ali, você, em vez de se deparar com um cu piscando, você vê um olho piscando. O olho do Illuminati. Porra, nem sei o que falar. A única coisa que dá pra falar disso é que com essa imagem eles definiram o que é a marcha das vadias no mundo inteiro. Um cu. Um cu Illuminati ainda por cima. Mas a primeira notícia da semana foi algo que me deixou muito feliz. E as seminazes putas da vida. Tanto que agora eu vou até dedicar a musiquinha aí a elas, com muito carinho. Olha que legal, pra ficar ainda melhor a notícia, não sei se vocês estão escutando a barulheira aí. Ah, eu tava gravando e no exato momento que eu tava gravando essa matéria, o Santos fez um gol. É gol do Santos, caralho, o Santos campeão, porra. Primeiro gol do Santos. Mas prosseguindo, a notícia que saiu aqui no dia 7 dessa semana tem o seguinte título: militantes do masculinismo, entre aspas, olha que merda, hein, dizem que é hora de defender o direito dos homens. Vou ler um pouquinho aqui da notícia, que é o artigo é meio grande, depois vocês procuram aí pela internet, só procurar por esse título, militantes do masculinismo. Vai ser uma das primeiras notícias a saírem aí, em vários jornais, BBC, Estadão, no Terra, só que apagaram. Mas enfim, só procurar que é facinho de achar e vocês vão ler lá tudo, se não leram ainda. Militantes que defendem os direitos dos homens argumentam com cada vez mais veemência que a discriminação contra o homem está aumentando. Quem são esses ativistas? Há décadas, grupos feministas fazem campanha por mais direitos para as mulheres. Como resultado, a discriminação contra a mulher vem sendo rigorosamente questionada, ao menos em países ocidentais. Mas agora, um número cada vez maior de ativistas argumenta que os homens não desfrutam deste tipo de proteção. Muitos deles dizem também que a mídia permite que mulheres transformem homens em objetos e os ridicularizem de uma forma que seria impensável se os papéis fossem invertidos. Bem, primeira coisa que eu quero comentar dessa notícia é ver a palavra masculinismo entre aspas na chamada da notícia. É assim, é como se fosse uma piadinha, né? Uma merdinha qualquer, então põe entre aspas ali. É um negócio que, tipo, uma excentricidade. É ridículo essa mídia feminista, viu? Caso vocês forem procurar essa notícia pra ler, vão ver lá que no final vai ter uma feminazi falando que isso é bobagem, que não sei o quê. Mas eu fico feliz com essa notícia ter saído. Mesmo ela sendo meio zoada. Por quê? Significa que o movimento, tanto no Brasil, ou seja, a gente dos fóruns, dos sites, blogs, comunidades de Orkut, Facebook, E quanto ao pessoal do exterior, como o pessoal aí americano que eu gosto de traduzir, da Inglaterra, Europa, Suécia, Japão, não sei mais de onde posso ter, tá começando a incomodar. Quem sabe um dia aí essa rapaziada se junta e começa a chutar uns traseiros por aí. Como eu disse no começo, as seminárias ficaram louquinhas quando saiu essa notícia. Teve até algumas reações bastante engraçadas de gente que ficou com o cuzinho ardendo, né? Aí alguns deles foram prontamente rebatidos pela nossa tropa de choque virtual. Então, se vocês aí da tropa de choque estiverem escutando, meus parabéns, meus amigos. Teve um articulista idiota lá, acho que meio boiola, que a rapaziada foi lá, enrabou ele. O cara deve estar com a bundinha ardendo até agora. Muito bom, rapazes. Isso aí, assim se faz. Eu fiquei sabendo aí, tanto pelo pessoal dos fóruns, que tem certas blogueiras feminazistas aí que estão inventando um monte de merda sobre mim e sobre o meu camarada Arlindo aí, falando que tem ligação com aqueles loucos que foram presos pela Polícia Federal. Caralho, outro gol do Santos, meu. Deixa eu ver, outro gol do Santos. Santos tá foda hoje, hein? Só ficar registrado aí. Dali, Dali Santos, 2-1. Pois bem, prosseguindo, né? Como eu falei, blogueiras feminazistas estão querendo colar a nossa imagem, que é a imagem daqueles retardados que foram presos pela Polícia Federal no começo do ano. Claro que isso é um caô e difamação da mais feia, mais tosca que pode existir. Como todos sabem, a Polícia Federal. Ixi. Como todos sabem, a Polícia Federal revistou nosso site de cima a baixo, de baixo a cima, e se tivesse alguma coisa errada com a gente, a gente tava preso. Eu não estaria aqui agora, estaria preso agora. A rapaziada estaria presa. E como saiu até na nota de oficial da Polícia Federal, falou que o site que estava sendo difamado, né, não tinha nada a ver com esses caras. Ou seja, nós não temos nada a ver com esse pessoal. Todo mundo que está querendo nos misturar com eles, assim, está mentindo. Não acredite, são pessoas mentirosas, mal intencionadas. E sorte a deles que eles não estão pondo nossos nomes reais por lá, porque se estiverem pondo os nossos nomes reais, aí o bicho pega, que a gente pode processar por calúnia e difamação. Então fiquem espertos, que eu sei que tem feminazes escutando aí. Se vocês colocarem nossos nomes reais ali, o advogado vai bater na porta de vocês qualquer dia desses. Mas é isso, né, cara? A alegria de todo cara da real é deixar feminazes malucas, totalmente se mordendo de raiva, vendo, como posso dizer, a nossa palavra, a palavra da verdade sendo divulgada e elas não podendo fazer nada mais do que ficar reclamando, feito, como posso dizer, reclamando feito putinhas que não receberam o seu pagamento do cafetão. Como eu falei aí do nosso camarada Arlindo, não se esqueçam, pessoal. Cadastrem seus Twitters e participem da ofensiva da Real no Twitter. Não deixe de fazer sua parte. A Real conta com você. Bem, essa notícia saiu aqui do dia 7, no Terra Diversão, falando que após uma fita pornô aquelas de estilo Caio na Net, cantora diz: meus dias de safada estão no passado. A cantora Thulissa Kontos, sei lá, acho que é um nome grego aqui, parece ter se aproximado da região depois que um vídeo com cenas de sexo entre ela e o ex-namorado Justin Edwards vazou na internet em março deste ano. Ela afirmou que está mais espiritualizada agora, de acordo com o site Gigwise. Estou muito mais religiosa. Tinha parado de acreditar em Deus, mas encontrei a fé outra vez. E com isso aparecem os valores morais. Meus dias de safada estão no passado. Disse ela que foi eleita a mulher mais sexy do mundo. Deve ser gostosa, não vi a foto aqui. Mas se foi eleita a mais sexy do mundo, deve ser uma gatinha, né? Bem, como não podia deixar de ser, queria aqui soltar uma frase que minha tia adora dizer, né? Tem muita gente que joga a carne pro diabo e depois deixa só os ossinhos ali pra Jesus. Essa pelo menos o senhor Cronos não bateu na porta, mas acho que essa aí já foi mais precavida, né? Não sei se foi correr atrás de Jesus ou de outra religião. Mas não importa. É sempre a mesma coisa. Depois que vadia, que faz anal giratório, gargareja porra e leva gozadas nasais. E aí, como meio mundo já sabe que elas são putas, o que elas fazem para limpar a imagem suja delas? Se converte a alguma religião. Mas aproveitando isso, mesmo não sabendo se ela é católica, que diabo seja, Jesus, neste século XX e no século XXI, virou e irá continuar nessas próximas gerações a ser o maior CSP da humanidade. Afinal, o que tem de esvadia por aí se entregando a Jesus para tentar limpar a imagem de puta, não é brincadeira. Coitado do Senhor Jesus, morreu na cruz para ter que ficar assumindo vadias. Outra notícia também saída no dia 7, que foi publicada na Band Entretenimento, diz que Nicole Balls faz festa para o namorado. Mas você pergunta, e daí, quem te tem com isso? Mas veja as circunstâncias, meus queridos. Não posso fazer declarações apaixonadas ao namorado? O jogador de futebol Vitor Ramos, Nicole Balls, organizou uma festa para comemorar o aniversário do amado. A comemoração, que aconteceu no Rio de Janeiro no domingo, dia 6, teve até decoração temática com as cores do time do atleta, que atuou no Vitória e completou 23 anos. Nicole reatou o namoro com o jogador recentemente, após ter perdoado Victor por uma traição. Mas o que tudo indica, o relacionamento dos dois segue sem traumas. Então, gosto de publicar esse tipo de mensagem, de notícia aí, para alertar os otários. Otários, como eu falo, não o pessoal da real, né, que fique bem claro isso, mas os bobões matrixianos. Meu filho, escuta isso, deixa bem gravado nessa sua cabecinha de passarinho aí, ó. Se você é um cara rico, destacado, famoso, tu pode até fazer uma orgia na cama do casalzinho, que é bem provável que sua esposinha vai te perdoar. Não viram esses dias aí o caso da mulher do Kaká, que até falou que uma traição seria a culpa da mulher? Rapaz, pros alfas tudo é permitido. Quanto você aí, cara comum, tenta ser o romântico, fiel. Eu gosto de pisar em cima mesmo, zoar o carinhoso, dando presentes, lembrando de tudo quanto é data. O alfa pode estar até comendo ela de quatro ali. Trocar o nome dela por outra amante que a menina vai achar bonita. Agora, meu irmão, deixasse o rapaz aí ser motoboy, que ficou cansado aí do cozinho doce da Nicole Balls, e foi tirar aquele óleo de peixe acumulado lá no puteiro, e aí ela descobre. Agora o cara tava aí dormindo na casa da mãe, ou no carro, ou o que seja. Eu sei que tinha se fudido. Afinal, nesses casos, a mulher não perdeu a traição, né? Alfas podem, caras comuns, não. Para reforçar ainda mais, você aí tá tudo preocupado em ser o correto, bonzinho, ganhando só com o doce em troca. O malandrão aí, ó, tá vendo? Trai com força, ainda ganha festinha de reconciliação. Vejam só, amigos, eu não defendo a traição, não falo o que tem que fazer, o que não deve fazer. Mas uma coisa é certa: se você é justo e correto, exija tratamento igual ou superior ao que cafas rematados ganham. É o teu direito. Se ela não quiser, manda ela se fuder, caralho. E de preferência, troque ela por uma mais bonita, obviamente. Como bem dizia o MC G3, e é algo que deveria virar campanha nacional, para de fazer com doce, que o meu pau tem diabetes. Deixa de fogo de palha, diz que mete e não mete. Para de fazer com doce que meu pau tem diabetes. Tem uma notícia saída no dia 8, uma notícia que me deixou até meio mal, assim, realmente eu leio esses assuntos me dá até uma sensação ruim. Saiu na Notícias Ball Matéria seguinte. Escolhi o pai do meu filho em uma lista de designer de 47 anos. Ela relata que namorou pra caramba, mas não casou. Assim, de ficar juntinha, né? Morando junto. A ideia de ter filho sempre foi uma coisa mais distante. Hoje sei a razão. Tive síndrome do pânico com 20 e poucos anos e não conseguia me imaginar cuidando de uma criança. Não tinha condição. Eu me tratei, fiz análise, ficou boa, né? Aí o tempo vai, ela vai embalsacando, ninguém mais quer ela. Aí o útero vai apodrecendo, que como todo mundo sabe, depois dos 35 anos é uma merda pra mulher ter filho, né? Aí tal, o pessoal falando pra adotar, pra ela fazer alguma coisa, que ela queria ter filho e tal. E aí, o que ela faz? Ela lembra do amiguei dela, né, literalmente. E ficava falando que queria ter filho com ela, né? Aí fui falar com ela, né? Com o viadão lá. Aí o cara não quis, claro, não gosta de buceta e não vai querer comer a mulher, né? Vai vir ainda por cima uma balsacona do caralho, né? Acho que até se eu fosse ele no lugar dele, eu não comia também, não. Aí foi horrível, né? Ela foi rejeitada e tal. Aí o que que ela faz? Ela vai num supermercado de porra, também conhecido como banco de sêmen, compra lá um sêmen qualquer e se insemina. Ela vai, né? Pega o menu de homens reprodutores, né? Aí vê lá que tinha preto, japonês, branco, mulato, vê lá a altura, cor de pele, bem tipo menu de restaurante mesmo. Aí tem a lista lá de preços, né? Aí, como ela já era branquinha, ela escolheu também um loirinho lá pra ter filho, pra ser o pai, né? Entre aspas, do bebê dela. E olha que legal que ele escolheu que um cara que não fosse alto, que fosse alto e não fosse gordo. Ou seja, rapaziada, se elas podem escolher, elas não vão escolher o cara porque ele tem carisma. Ela vai escolher pela genética do cara. Essa bobagem aí que mina fala que não liga para isso, claro que liga, deixa de ser otário e não acredite nisto. Mas prosseguindo, ela foi tentando, né? Como sabe, balzacas de útero podre, não vai conseguir gravidez de primeira. Foi tentando, tentando, até que conseguiu. Aí o molequinho dela nasceu em 2011 e ela tava com 46 anos. Foi uma gravidez fantástica, ela disse. Aí o sêmen que deu, né? Certo, tem alguma coisa com música, ele é arranjador, falou, né? Achei isso legal. Não sei se pode influenciar os hobbies do meu filho, mas o moleque dela, né? Gosta muito de música. Eu brinco que puxou o papai. Aí ela fala, né, que isso é produção independente, que não tem medo de criar o filho sozinha, que não sei o quê. Aí ela fala que não tem problema dele não ter pai, né? Nas festinhas que eles já vão, né? Os pais não vão, só vão mãe, né? Claro que o pai faz falta. Mas acho que não é indispensável. Puta que pariu, viu? Esse artigo é um dos mais nojentos que eu já li em toda a minha vida. Coisa que mais me deixa assim enojado é o egoísmo dessa mãe, cara. Que porra, pensa bem. Até se tu tem lá um pai que é mó cafajeste, que come e vai embora, porra, pelo menos tu sabe que seu pai existe ali, né? Tu sabe que tem uma pessoa, tu tem alguém ali que pelo menos pode ficar com raiva dele ter chutado teu rabo. A tua mãe sabe quem é, e ainda deve estar suspirando por ele, né? Se for cafajeste. Mas ele existe, tá ali, você. Quem sabe um dia ele põe a mão na consciência, se arrependa, volte, queira fazer as pazes contigo, tal. Ou ele é rico, ele morre e te dá uma herança. Que seja, cara, pelo menos tu tem ali, tu sabe que existe. Mas agora, como é que esse moleque vai saber quem é o pai dele? Não tem chance. O pai, entre aspas, né, dele, é um potinho que tava ali dentro de uma. Aqui é o nome? Aqueles galões cheios de nitrogênio líquido. Um total anônimo. O máximo que a mãe dele sabe é que o cara é bonito. Coisa bonita, né? Porra, mas essa mulher é foda, ela trata o filho como se fosse um capricho, assim, um bonequinho mais envolvido, né? Tem cachorro de raça, boi, cavalo, tu sabe quem é o pai. Agora esse moleque nem isso sabe, ele tá, pelo menos nesse ponto, ele é abaixo de um cachorro de raça, ele é abaixo de um cavalo. E outra coisa, não é engraçado que nessa hora de produção independente de mãe solteira, Ninguém vem falar um pio, fala que é bonito, fala que o pai é só um acessório, que não é necessário. Mas, para arrancar grana de algum paspalho, né? Como foi o caso que eu comentei no jornal anterior, daquele cara que perdeu 200 mil aí num processo de abandono afetivo. Aí não. É importantíssimo para a formação do filho. Deve ser punido por não ter dado atenção a ele. Então, né? Aí fica a pergunta: não seria o caso desse filho, quando crescer, poder processar a mãe por não ter dado um pai para ele? Eu não sei se vocês leram aí O Admirável Mundo Novo, né? Se não leram, vão ler. Mas estão chegando a um estágio parecido, né? Que assim, os caras selecionam lá pelo gene, tipo que quer fazer o filho lá, né? Um negócio bem eugenista, diria até nazista mesmo. Ou seja, tá tratando nem nazista, eu diria até veterinário, né? Porque tu escolhe o sêmen lá do boi reprodutor para você poder ter vários boizinhos ali de carne boa, aparência bonita, o cachorro também. Quer dizer, a mãe dessa criança, e de tantas outras crianças por aí pelo mundo, igualou o seu filho a um mero cachorro de raça. Com essa notícia aqui eu dei risada. Essa notícia saiu no dia 8 de maio na BBC Brasil. E a chamada é o seguinte: jovem de 18 anos é a primeira transexual a chegar à semifinal do Miss Inglaterra. A britânica Jack Green, de 18 anos, se tornou a primeira transexual a chegar nas semifinais do concurso Miss Inglaterra, após vencer como Miss Popularidade com os votos do público. Quero chamar a atenção para o fato que as pessoas transgênero são normais e que podemos ter os mesmos direitos que os demais, disse Jack em sua inscrição para o concurso. Eu também pretendo ajudar a ONG, no qual faço parte, dar apoio às crianças transgênero e suas famílias, afirmou. Jack foi citada pela mídia britânica como a pessoa mais jovem do mundo a passar por uma cirurgia completa de mudança de sexo, já que fez a operação no dia em que seu aniversário de 16 anos na Tailândia. Na Grã-Bretanha, menores de idade não podem passar pelo procedimento. Segundo sua família, desde pequeno, o menino, que então se chamava Jack, insistia em usar roupas femininas e se dizia sentir como uma menina presa num corpo errado. Para sofrer bullying, ela teria ameaçado cortar seus genitais com uma faca e teria tentado o suicídio diversas vezes. Agora, após conseguir o apoio do público no concurso, Jack sonha em se conseguir o título de Miss Inglaterra, mas suas ambições não param por aí. Ela também quer destilar para a estilista Vivienne Westwood no futuro e atuar no cinema. Quero mostrar para as crianças da minha situação que tudo é possível desde que você seja você mesma e não se deixe abater. É, frase estranha ser você mesmo. Ah, prosseguindo. As semifinais do concurso Miss Inglaterra acontecem no condado de Leixan, sei lá o quê, no dia 30 de maio. Rapaz, essa notícia é o politicamente correto andando a mil por hora. Mas é uma notícia muito engraçada, né? Quer dizer, se os transex levar o título de Miss, que eu queria ver muito a cara de tacho das modelos. Provavelmente tem um ego lá em Marte, né? Afinal, sou concorrente da Miss. Não sou a mais gostosa aqui da Inglaterra, que não sei o quê. E as mais gostosas da Inglaterra podem perder por uma mulher transgênica? Pra dizer a verdade, eu tô até torcendo aí pro transex, né? Ia ser muito engraçado ver ela ganhando. Força aí, Jack, vamos lá. Mas sem dúvida, isso é uma gozação demoníaca, viu? Mas uma coisa eu tenho que reconhecer. O capeta é um belo de um filho da puta, mas é um filho da puta com senso do humor do caralho, viu? Caralho, essa notícia aqui merece até musiquinha épica aí que eu pus no começo. Que essa notícia é mais rara que um alinhamento total planetário no sistema solar. Saiu no dia 9 na G1 do Globo que que grávida é presa por não pagar pensão de filha ao ex-tentá-lo até São Paulo. Vocês escutaram bem. Uma mulher grávida que foi presa por não pagar pensão. Não falei que isso aí era mais raro que um alinhamento total dos planetas no sistema solar? Uma mulher de 20 anos, grávida de 9 meses, foi presa em Taubaté, no interior de São Paulo, por falta de pagamento de pensão da filha ao ex-marido. Ele detém a guarda da filha do casal de 3 anos. A mulher foi presa na segunda-feira, dia 7, e solta nesta terça, dia 8, após sua família pagar a dívida no valor de R$600. Segundo o presidente da OAB, em Taubaté, Aloysio Nobre, a gravidez não é um impedimento para o cumprimento da ordem judicial. Se não tiver risco à gestante, não há nenhum impedimento que seja presa. E também é necessário que se diga que quando o juiz decretou essa prisão, ela não teve em mente se há um direito ou um dever da mulher ou do marido, ou da ex-mulher ou do ex-marido, e sim daquela criança que está esperando por essa pensão alimentícia e que é de fator, inclusive, da sua sobrevida. Explicando aí o senhor da OAB. De novo a musiquinha, de novo. Eu gostei dessa musiquinha, hein? Não falei, rapaziada? Eu tô até agora, assim, meio... What? Você entendeu o que tá acontecendo? Pois a gente tem um triplo combo aí, cara. Quase um fatality. Uma mulher que perdeu a guarda dos filhos, que vai presa por não pagar pensão, e ainda tá grávida. É, rapaziada, os maias estão certos mesmo. O mundo vai acabar esse ano. Porque só no fim do mundo pra essa conjunção de fatores acontecer assim. Mas é engraçado ver, né? Temos um pouco de... igualdade, né? Finalmente a lei está sendo seguida sem distinção de sexo. Percebe-se que o Brasil não está tão no fundo do poço assim, né? De vez em quando, assim, o pessoal dá um estalo e resolve seguir a lei. Mas só às vezes, né? O mais legal é ver alguns comentários na notícia falando que é injusta a prisão da mulher. Como sempre, o pessoal aí, os cavaleiros brancos da vida, achando que mulher é categoria especial, né? Achando que mulher é... acima dos outros, e que deve ter tratamento diferenciado. De vez em quando é bom que elas sintam um pouco do peso da lei, né? E também um pouquinho do que tantos homens por aí sentem quando são presos por falta de pagamento de pensão. Muitas vezes porque estão desempregados e não por safadeza, porque realmente não conseguem arrumar serviço. Mas fica aí, senhores. Uma notícia épica, diretamente do Jornal da Real. De novo a musiquinha que eu gostei dela. Aí, ó, pra não dizer que o meu jornalzinho é machista, que só sabe meter o pau na mulher, que blá blá blá, blá blá blá blá blá, né? Tô aqui com uma notícia horrível, publicada do dia 9, lá na Terra Notícias. Diz, né, que uma jovem marroquina é obrigada a se casar com um homem que a estuprou. A história conta que um casal marroquino denuncia que sua filha de 14 anos foi forçada pela justiça local a se casar com o mesmo homem que a estuprou e, por consequência, a deixou grávida. Apesar de ter sido obrigada a se casar, a jovem ainda vive com a família na cidade de Tanger, no norte do Marrocos. A família da vítima, apoiada pela ONG Não Toque em Meu Filho, denuncia que a jovem chamada Safai foi pressionada por um juiz marroquino a concordar com o tal casamento. Segundo a vítima, a audiência contou com a presença dos pais e do advogado do estuprador, mas sem os familiares da vítima. No Marrocos, uma polêmica lei do Código Penal permite que o estuprador case com sua vítima para se livrar da condenação da prisão. Esta lei ganhou evidência com o caso de Amina Filali, uma jovem de 16 anos que se suicidou no início de março, depois de ser estuprada e forçada a se casar com seu agressor, que por sua vez ainda maltratava a Amina depois do casamento. Bando de selvagens, viu? Ah, né? É engraçado ver que cadê as feminazes aí fazendo marcha, reclamando. Não se vê nada. Silêncio. quanto essas malucas ficam aí fazendo marcha, porque um cara, um policial canadense falou a verdade, né, que essas minas aí que se veste feito puta tá pedindo pra ser estuprada. E o que é, não, verdade, né, meu? Que nem aquele negócio, tu sai num bairro perigoso, num becão aí maluco, de Rolex no braço, você tá pedindo pra levar um ferro na tua cara, né, meu? Tem que ser ligeiro. Mas agora, na hora de protestar contra uma coisa legítima, né, que nem esse problema que tá aí no Marrocos, esse problema humanitário, cadê? Só escuta o sonzinho dos grilos, né, aqueles rolinhos de feno passando, que nem aquele filme de Velho Oeste. Mas feminazi que é bom, não escuta. Assumem. Mas eu vou meter a real agora. Na verdade, o sonho de toda feminazi seria ter um macho mandão violento comandando ela no chicote de dentro do seu harém. Como o homem ocidental foi praticamente castrado por décadas de indoutrinação feminazista, elas estão voltando seus olhos para os muçulmanos, que estão nem aí em ser um pouquinho mais violento, né? E eu posso provar isso, hein, rapaziada? Só dá uma olhada aí nesses países escandinavos altamente feministas, mas que estão aí recebendo de braços abertos muçulmanos que cospem na cara do feminismo de lá e ainda querem impor suas leis por lá, né, a Sharia. Se encontrar chefes de Estado e outras personalidades femininas europeias que falam com toda submissão e docilidade com líderes muçulmanos. Uma aí que foi bem interessante foi uma visita de uma, acho que uma secretária de Estado da, não sei se era Suíça, não sei, uma dessas feministinhas, ao Ahmadinejad lá no Irã. A mina toda quietinha, meio cabeça baixa, com véu na cabeça, né? Duvido nada que se essa maluca estivesse falando lá com o Papa Bento XVI, que é um velhinho inofensivo, né? Tá ali de boa. Ela ia falar ela ia querer falar grosso com ele, né? Mostrando aí como é que a emancipação feminina é poderosa. É poderosa com quem não bate de volta, né? Assim até eu. Puta que pariu, que notícia é essa? No dia 10 de maio, saiu no Extra do Globo uma notícia que diz que aos 70 anos, cantora se diz finalmente pronta para perder a virgindade. Isso demorou, hein? Uma cantora de cabaré que sempre esteve muito ocupada com a carreira e que não acredita em sexo antes do casamento. Por causa desses motivos, Pan Chao chegou aos 70 anos e somente agora se diz pronta para perder a virgindade. Mas contenha um riso nesse trecho aqui, por favor, pessoal. Meus padrões de exigência ainda são altos. Espero encontrar um cara alto, moreno, bonito e milionário. A hora é agora. Estou pronta para mergulhar de cabeça. Você nunca é velho demais para qualquer coisa. Basta olhar para John Collins, alfineta a cantora. Puta que pariu. Ai, mas prosseguindo. Apesar do nome artístico sugestivo, porra, como é que fala essa merda aqui? É uma coisa como a sexacional Pan. E das roupas de palco ousada, a cantora garante que nunca permitiu intimidades com um homem. Claro, né? Com certeza não apareceu nenhum alfa o suficiente pra ela. Ela foi esperando. Só que você esperou demais, hein? No máximo, um beijinho. Os homens me viam no palco e achavam que eu seria fácil, mas tudo aquilo era apenas pela minha carreira, ela explica. Pan diz que seus 70 anos não a impedem de mostrar que é jovem de coração. É, só se for jovem de coração mesmo. As pessoas não acreditam quando eu digo minha idade. Acham que eu sou assim justamente porque nunca fui casado e nem tive filhos. Realmente, pelas fotos dela aqui, eu não diria que ela tinha 70 anos, eu digo que ela tem 69,5. Tá bom, né? Mas é isso aí, meu. A mulher tá certa, como dizia aquela música do Chaves. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração se prende. A juventude, quem nunca morrerá. Existe. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Duas notícias que eu vi aqui no Fórum do Buffalo, que vem diretamente del México, uma do dia 8 e outra do dia 10. A primeira saiu no UOL, na verdade as duas saíram no UOL, notícias, alguma merda assim. Primeira de uma assistente de palco gostosona que fala que se sentiu usada. Diz assim, sente que usou decote em debate presidencial mexicano. A mexicana Julia Orayan, que foi ajudante no primeiro debate presidencial do México, realizado neste último domingo, dia 6, disse nesta terça-feira, dia 8, que sentiu usada por chamar tanta atenção com seu vestido colado e de decote profundo. Porra, isso aí não pergunto. No Brasil tem tanta mulher gostosa, por que não com essas porra nos debates presidencial também? Porra, tem que estar lá aturando a Dilma, o Lula, o Serra, o Chuchu do Alckmin falando... debate, aquele debate que parece disputa de prefeito de Itacoaquecetuba do Norte. Porra, põe uma gostosa pra dançar, tipo Clube do Bolinha, esses programas aí legal, né, meio machista. Aí sim, o debate ia ficar bem legal. Mas, prosseguindo, ela fala que foi invasivo, que se sentiu usada. Fora do que se viu na TV, afetaram a minha vida pessoal e fotos que são minhas e que eu não gostaria de dividir. Disse ela em entrevista ao diário mexicano Reforma, nesta terça-feira, segundo o jornal La Nación. Embora a candidata do governante do Partido Ação Nacional, Josefina Vázquez, tenha dito que o figurino da ajudante não estava de acordo com a seriedade e a importância do debate, ninguém advertiu Júlia quando ela escolheu a roupa. Pô, ela é cega, caralho. Me disseram no sábado para onde fosse vestida de branco. Eu levei várias opções, mas esse foi o que escolhido por mim. Detalhe, o vestido foi escolhido por ela mesma. Ninguém me disse que não poderia usá-lo. A grande comoção que causou me faz rir, completou ela, que disse que antes do debate circulou pelo local e não chamou tanta a atenção. Duvido, senão ela não passava e os malandros vão ficar manjando o rabo dela. A foto, que ela aparece com decote na parte da frente do vestido, feita durante o debate, rodou o mundo inteiro e chamou mais atenção do que as propostas discutidas pelos candidatos. É claro que um decote bem feito é muito mais importante que propostas chatas de candidatos. Isso sem dúvida. Mas é engraçado. A mulher escolhe o vestido. Porra, com certeza tem espelho no camarim. Ela viu ali que os peitos lá de fora. Ainda reclama? Fala que a culpa não é dela? Ah, vai dar meia hora de cu, vai, meu. Mas outra aqui, direto do México também. Candidata a deputada no México faz topless em campanha contra o preconceito. Uma das candidatas à Câmara dos Deputados do México resolveu radicalizar em sua campanha. Natália Juárez, 34 anos, do partido PRD, Partido Revolucionário Democrático, lançou uma campanha fazendo topless, acompanhada de outras 6 mulheres. No pôster, se lê as "Atreva-se a construir um novo projeto nacional sem preconceitos e em nome da mudança verdadeira". Então, se a mudança que ela estiver falando for alguma bolsa silicone, porque as minas que estão aparecendo estão com o peito caindo. Mas, enfim, prosseguindo, parece que dá aulas de filosofia em uma universidade local, declarou que o pôster destaca sua campanha na luta contra o preconceito. O cartaz foi espalhado pelas ruas de Guadalajara. Puta que pariu, México. Essas eleições no México estão bem divertidas, hein? Se bem que aqui no Brasil não fica muito longe, né? A gente tem Tiririca, Mulher Melão, E outros candidatos aí que você vê no Fantástico lá, que aparece no fim da eleição, são os candidatos bizarros. Mas fazer topless e pogostosas durante o debate presidencial é uma coisa inovadora. O Brasil deveria exportar isso pra cá também. Mas comentando essa notícia, né? Cartaz lá que aparece as minas, só duas ali que dava pra comer, hein? Eu não sei se esse cartaz vai servir para algo, porque ao invés de atrair eleitor, pode espantar, não é mesmo? Eu te dava mi confiança, florecita del zarzal. Tudo bem, senhores? Estamos chegando ao fim de mais um protótipo do Jornal da Real. Como não podia deixar de ser, termino reforçando que, por favor, pessoal, participem da ofensiva da Real no Twitter, retweet posts interessantes, vídeos, materiais, etc. O que você acha relevante para a Real. Vamos fazer números e mostrar quem que bate o pau na mesa no Brasil. E, obviamente, fica o meu pedido encarecido para todos vocês que ajudem a divulgar o Jornal da Real. Ultimamente, eu estou aí com volta de 300 downloads, 300 views por semana. Eu acho uma marca boa, mas tem muito para melhorar. Acho que esses 300 views um dia pode ser 300 views ao dia. 300 pessoas escutando a Real por todo o Brasil e, quem sabe, em outros países de língua portuguesa. É isso aí, pessoal. Eu acredito nesse projeto, mas sozinho não dá. Preciso da colaboração de vocês. Então, por favor, pessoal, não custa. Divulguem, dão retweet, mandem pelo Facebook. Faça aquela tática que eu falei. Ah, esse cara é estranho, mas fala uns bagulho engraçado. Não importa. O importante é espalhar a palavra pelo Brasil. Então é isso. Vou terminando a gravação por aqui. Fiquem com Deus, meus amigos, e até o próximo Jornal da Real. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um